Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Meus amigos e meus irmãos, antes de começar a papear com vocês sobre o Evangelho Apocalipse, eu quero agradecer a excelente vibração que eu estou sentindo aqui na Igreja de Deus em São Paulo. Isso é muito bom. Prova de que os nossos amigos espirituais estão atendendo ao nosso chamado. Os anjos da guarda estão aí. Cada vez que sai uma voz popular, a voz de um de vocês, ou de muitos que não estão aqui, dizendo: bendito é aquele que vem em nome do Senhor, ora vem, Senhor Jesus, esta obra se torna mais forte. Porque a religião de Deus, que vai realizar a sua tarefa, leiam bem as últimas chaves bíblicas da volta triunfal de Jesus, que o irmão Zarulho escreveu, que vocês vão entender o que eu estou dizendo. Isto é um trabalho de vanguarda, é um trabalho de ponta, como se diz aí. Não? Pensem que vocês estão trazendo uma coisa nova. Totalmente nova. É uma coisa em que ninguém poderá pegar uma ponta e dizer: olha aí, é a mesma coisa. Não, é totalmente novo o que está se trazendo. É uma inspiração que vem de cima. O saudoso proclamador da religião de Deus, ele disse que o Brasil sofreria influência de fora para dentro, de baixo para cima, mas de cima para baixo. E as multidões estão sequiosas de ouvir alguma coisa nova. Vocês vão ver eu ler daqui a pouco um comentário aqui. O pessimismo não ajuda o Brasil. Ronaldo Bonfim. Então ele diz aqui em determinado trecho: somos exatamente o que pensamos. Eu já ouvi isso na programação da LBV. E se todos passarem a cultivar o catastrofismo em clima que beira o masoquismo coletivo, os acontecimentos certamente tenderão a piorar. Ele está com toda a razão. Nós também pensamos assim há muito tempo. Está nos artigos, está nas publicações. O pessimismo compulsivo é tão nocivo quanto o otimismo ufanista que cultuamos no passado. Aliás, eu tenho chamado a atenção dos meus queridos jovens do DA 2000, não é? Que nós absolutamente não somos otimistas, nós somos realistas. E quem é realista é o otimista verdadeiro, porque não aceita a primeira proposta. A primeira proposta pode ser a melhor de todas, mas ele vai lá escarafunchar, vai meter o bisturi, vai tirar o carnicão. Carnicão, não é carnegão, não. Carnicão. E vai limpar a coisa, e aí o organismo se recupera, ó, fica perfeito para milênios de trabalho. O pessimismo compulsivo é tão nocivo quanto o otimismo ufanista que cultuamos no passado. É que um nobre do antigo império, Visconde de Toné, foi o Visconde de Toné, e ele escreveu: por que me ufano do meu país? Quando eles falam aqui em ufanismo, otimismo ufanista, estão se referindo ao famoso livro do Visconde de Toné, por que me ufano do meu país? As ondas negativistas propagam-se como o efeito 1%, descoberto pelo professor de física da Universidade de Cambridge, Brian Josephson, ao estudar a meditação. Quer dizer, a ciência, aquilo que eu disse a vocês, o que a religião ou o sentimento religioso intui, a ciência, depois de muito exame de laboratório, de muito cálculo racional, ela conclui a mesma coisa. Porque isto que o nosso amigo está dizendo a respeito da meditação, e ele está de parabéns no seu artigo, tanto que eu gostaria de ter, com licença dele, publicado com alguns comentários nossos, citando a fonte, tudo, né, o estado de São Paulo. E há muito tempo se fala no poder do pensamento. Nós, na LBV, há décadas ouvimos o irmão Zaru dizer que o pensamento é o alfaiate do nosso destino. E a tesoura, o alfaiate vai cortando. A tesoura seriam as vibrações. Nós somos o que pensamos. Se a LBV é grande, porque os legionários pensam grande. Se passasse a pensar pequeno, né, Jaime? Ficava tudo um piniquinho. Porque moralmente falando seria isso. E eu digo a vocês, preparem-se, porque a LBV, instituição que faz a promoção humana e social, ao lado da religião de Deus, que faz a promoção espiritual, portanto, a caridade do novo mandamento, a chave oitava das 21 chaves bíblicas da volta triunfal de Jesus, na mensagem de Jesus para os sobreviventes, ela vai se tornar plena agora, do Brasil para o mundo. É aquela previsão do Lindon. Porque aqui está um homem que não acredita em azar. Aqui está um homem que só acredita em Deus, no Cristo e no Espírito Santo. E naqueles que no mundo espiritual vibram com ele. E aqueles que na terra vibram nessa faixa. Para dizer a verdade, eu não tolero gente derrotista. Derrota, só derrota, derrotado. Ainda bem que no nosso ambiente não existe isso. Quero todo mundo pensando grande, com pensamento em Deus e os pés no chão. Vejam como é importante as reuniões que nós estamos fazendo aqui. Eu vou ler de novo esse trecho aqui do Ronaldo Bonfim. O pessimismo compulsivo é tão nocivo quanto o otimismo ufanista que cultuamos no passado. As ondas negativistas propagam-se como o efeito 1%, descoberto pelo professor de física da Universidade de Cambridge, Brian Josephson, ao estudar a meditação. Quando uma pessoa medita, o efeito se dissemina entre outras 99. Quantas pessoas estão aqui? E quando nós estamos meditando em pleno ar, a nossa palavra, a nossa meditação é multiplicada aos milhões. Aí o Daledo vai entender o que eu estou dizendo há pouquinho, que a carta dela está aqui. O que, que dizia o nosso saudoso presidente fundador? Governar. Ensinar a cada um a governar a si mesmo. Hoje a ciência concluiu finalmente que a meditação é força poderosa, coisa que já aprendemos na religião de Deus há muito tempo. Daí eu dizer, a religião intui imediatamente, que a intuição é imediata, como concluiu Albert Einstein, o que a ciência depois vai provar em laboratório. Na religião de Deus, nós aprendemos que o pensamento é o alfaiate do nosso destino. Portanto, como está na proclamação da boa vontade, qualquer infeliz pode modificar para melhor a sua vida com boa vontade. Porque governar é... Governar é o que mesmo? Ensinar a cada um a governar a si mesmo. Por isso a política de Deus é política para o homem e para o espírito do homem. E nós aqui nessas reuniões do céu da religião de Deus, do Centro Espiritual Universalista, estamos fazendo justamente isso, meditando. Portanto, cada um de vocês está influenciando 99. E como estamos no rádio e na TV, essa influência sobre 99 se multiplica milhares de vezes, até milhões de vezes. Que não falamos somente para o mundo material, mas também para o mundo espiritual. Eu recebi da legionária Hilda Ledo Silva, da LBV em Macaé, esta carta. Querido irmão José de Paiva Neto, Deus está presente. Jesus está chegando. Sob a emoção do memorável congresso para o lançamento da pedra fundamental do Conselho Deliberativo Mundial da Boa Vontade, realizada em Brasília, Distrito Federal, em 21 de outubro de 91, deliberei escrever para lhe dizer que naquele abraço caloroso, o irmão Zarur estava lá me abraçando, por isso chorei emocionada. A propósito, envio este folhetim que há 26 anos eu guardo. Ganhei-o no núcleo de Nilópolis, se não me falha a memória. Deixa eu ver aqui o que ela está mandando. Ela fala aqui que isso já foi escrito quando ele tinha 2 anos de idade, mas eu acho que não é. Não é isso não, acho que foi um erro de datilografia, porque em 65 o irmão Zarur tinha mais de 2 anos. Então está aqui, então os versos dizem assim, deixa eu ver. A legião da boa vontade é o símbolo da paz cristã, grande e firme neste mundo, inconfundível e bela, a quem devemos louvar ontem, hoje e amanhã. Deus com ela em toda parte, agora em qualquer lugar. Boa vontade é a vida onde Jesus está. Amando-a, teremos guarida. Verdade, bondade e luz, o lema da legião. Na vida de todos nós, tenhamos fé em Jesus. E aqui a publicação que ela recebeu em 65. PBV, dos Espíritas e a Política. Artigo escrito por Frederico Figner, publicado no Correio da Manhã, no dia 12 de março de 1916. Ah, é um artigo, sim. O irmão Zarur, naquele tempo, tinha 2 anos. Bem, eu vou parar por aqui. Que a paz de Deus esteja com todos. Deus está presente. Ninguém pode te ofender, pois tem somente dentro o nosso Brasil feliz.